paz esteja convosco. Pai Santa Branca, muito obrigado. Queridos irmãos, o momento é de abrir as suas mentes para o novo que virá. Aceitem como um presente de Deus para a evolução dos seus espíritos, para o seu crescimento, para o seu aprimoramento, para o seu avanço, para o seu progresso. De tempos em tempos, o Criador vai trazer sempre informações novas. E para fazer isso, o Criador usa os seus instrumentos, espíritos que encarnam nesses mundos para ser a voz de Deus, para escrever aquilo que Deus pede para escrever, para o progresso de todos. Isso é necessário. Isso acontece em todos os planetas e todas as humanidades em desenvolvimento. Deus sempre traz informações novas para o progresso de todos os seus filhos. Isso não é um privilégio do planeta Terra. Isso acontece em todos os planetas no universo. Os habitantes do seu vizinho, do nosso vizinho, aqui em Marte, recebem o novo do universo para progredirem, para evoluírem. Lá, eles já são regenerados. E eles são ávidos por conhecimento. Com regra, sem pressa, com decência. Mas estão sempre trabalhando para o progresso. São fraternos, são amorosos, na medida certa, na medida da evolução do espírito deles. O contato com outros irmãos de outros mundos é natural. Em planetas, os quais habitam seres que já estão preparados para conviver com irmãos de outros mundos. A humanidade do planeta Terra não está preparada para isso. Mas eu digo que não são todos, mas é a maioria. Eu sei que tem muitas pessoas que já estão prontas, mas imaginem, meus irmãos, se uma parcela pequena está pronta e a maioria não está, com essa quantidade toda de pessoas que temos hoje encarnada na Terra, imaginem o que não aconteceria se naves de uma tecnologia avançadíssima descesse e seres com a forma totalmente diferente da humana descessem aqui. Não ia dar certo agora. A humanidade daqui precisa aprender a conviver juntos, em amor, em fraternidade, com alegria, com respeito. E não há respeito aqui. Não há amor. Não há alegria, porque o homem insiste no mal. Então, meus irmãos, haverá um grande mover para que isso seja resolvido. Esse mover já está sendo feito. A espiritualidade, o próprio Pai, já vem tendo paciência de muitos milênios, tentando sempre. O Cristo planetário, com muita paciência e muito amor, vem tentando para que haja o progresso dos espíritos que habitam este planeta. Mas a resistência para o amor, para a paz, para a fraternidade, é muito grande. Abram suas mentes, meus irmãos, e vejam como está a rua, como estão os motoristas dentro dos carros, dos ônibus, como está o comportamento das pessoas nas ruas, uns para com os outros. Como estão, meus filhos, os estádios de futebol? Como está dentro da sua casa, meus filhos? Como está dentro das academias de exercício físico? Como está dentro das faculdades? Meus filhos, como está a sua política? Como estão os seus políticos? O que que eles estão fazendo? Como está o seu planeta? Está tudo em paz? Todos vivem em fraternidade e amor? Eu acho que não, não é? Não, não estão. Está feia a coisa, como vocês dizem aqui. Meus queridos, como está o meio religioso? Como está o meio espírita? Como está o meio umbandista? Como estão os nossos irmãos universalistas? Como eles estão? Como estão nossos irmãos evangélicos? Como estão os nossos irmãos católicos? Como está esse meio religioso de todas as religiões? Será que está verdadeiramente bom? Será que está tudo certo? Será que tudo está de acordo com a política divina de Deus, que é de amor e paz e fraternidade? Tem união nos centros espíritas? Tem união nas outras denominações religiosas, entre os adeptos? Será que o que está sendo dito aqui estão exagerando? Os médiuns e a espiritualidade estão exagerando? Ou será que é o homem que habita este planeta que está exagerando em ser mal? Pois eu digo, meus filhos, que os espíritos que baixam aqui estão sendo até brandos. E eu digo para vocês que é muito difícil para o médium, porque é o Pedro que está sendo usado nessas mensagens fortes. É muito difícil para ele exortar, mesmo que a energia yang dele esteja mais forte. Porque não é assim que ele queria. Mas a humanidade aqui deste planeta está desse jeito. Nós sabemos que os vídeos que estão nesse canal não têm muitas visualizações. E parece que o trabalho está sendo feito em vão, porque a maioria da humanidade planetária não está vendo as mensagens. Meus filhos, abram suas mentes. Vocês não sabem o que Deus tem planejado para o futuro. E Deus tudo pode. E Ele vai indo devagar, devagar, e Ele vai fazendo as coisas acontecerem. O Pedro estava muito relutante em permitir que os espíritos revelassem essas encarnações do espírito dele, essas encarnações que foram reveladas aqui, porque ele sabe como isso será absorvido pelas pessoas. Ele sabe que muitos vão apoiá-lo, mas uma quantidade muito grande de pessoas vão fazer algumas coisas complicadas. Mas é necessário, filhos. É muito necessário. Não é ego do médium. Não é loucura. Afinal, os espíritos de vocês também já tiveram muitas personalidades. E eu digo que uma certa quantidade dos espíritos de vocês também já foram divididos em fractais e encarnaram simultaneamente em lugares diferentes dentro deste planeta para resolver algo num país e resolver algo em outro país que tinham outros espíritos que precisava resolver algumas coisas com vocês. Então, para não perder tempo, dividiram em dois para resolver algo num país e resolver algo no outro. Isso não é um privilégio, isso é feito com muitos. Afinal, todos vocês são fractais, de espíritos mais evoluídos, todos vocês sem exceção. Isso não é um privilégio, ou isso não faz ninguém melhor do que ninguém. Isso é corriqueiro, é normal no universo. Aqui se fala de muito de ritual, de certos apetrechos que não precisam mais. Sim, filhos, não precisa. A espiritualidade já tolerou isso por muito tempo, entendeu o momento de cada um, entendeu a crença de cada um. Mas se a espiritualidade não vier do jeito que está vindo, essas crenças não vão acabar nunca e o planeta continuará primitivo, com rituais eternamente. E não é isso que nós queremos. Vocês sabem que em mundos mais evoluídos, onde habitam seres mais evoluídos, Não existe ritual. Não existem apetrechos. Não existe veneração com deuses, porque esses seres mais evoluídos, eles já conhecem a fonte criadora de uma forma profunda. E ele vê os seus irmãos mais evoluídos como irmãos, não como deuses. Irmãos com muito mais luz e muito mais evolução, que são tratados com respeito e com amor, não com idolatria, como se faz aqui na Terra com espíritos mais evoluídos. É uma característica primitiva fazer isso. Então, meus filhos, vejam os médiuns dessa casa como irmãos, não como alguém superior a vocês. Eles não estão aqui para isso. O Pedro não está aqui para ser idolatrado e nem venerado como um deus. Mas ele vai abraçar vocês. Pode abraçar ele. Pode vir falar com ele. Pode pedir conselhos. Ele não é intocável. Ele vai dar atenção a todos. Isso não é idolatria. Tem alguns que estão com vergonha, estão com medo de vir abraçá-lo, achando que ele vai pensar que está na idolatria. Não é assim que funciona a idolatria. A idolatria é feita de outra forma, que muitos estão fazendo por aí. Vocês virem abraçá-lo, falar com ele, apoiar, dizer que está gostando, dizer que está com ele, dando força, ouvir algum conselho, alguma informação, não é idolatria. Pode abraçá-lo, pode chorar, se sentir vontade de chorar, isso não é idolatria. Quem está chorando, não é idolatria. Está chorando porque está vendo Deus agindo. Então, meus filhos, tirem esse medo de vir falar com o rapaz, que nós sabemos que tem alguns aí que estão com medo de vir falar com ele, achando que ele vai pensar que vocês estão na idolatria. Não está, não. Idolatria é de outra forma, filhos. As pessoas não abraçavam o Chico? Não choravam? Então, não tem problema nenhum. Ele não é melhor do que ninguém, meus filhos. Ele é igual a vocês. Ele só está aqui para ajudar. Os médiuns aqui só estão aqui para ajudar. Eles se amam. Eles se tratam com respeito aqui dentro. Não tem competição aqui. Aqui não tem disputa. Aqui não tem inveja uns com os outros, porque cada um sabe qual é o seu lugar e a sua missão. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem sede de poder, de domínio. Aqui não tem ganância. Aqui não tem ganância com dinheiro. Ninguém aqui tem vontade de ficar famoso. Para falar a verdade, os médiuns aqui queriam ficar todos no anonimato. Mas os médiuns que estão aqui vieram para o mundo, vieram para o planeta. Não vieram para ficar escondidos. Tem que se expor. É necessário. O momento pede. A obra pede. O trabalho espiritual pede. É necessário. Se outros mestres estivessem encarnados hoje, eles iriam usar a internet para trazer as suas mensagens. É um veículo e tanto. É um veículo de construção ou destruição. É um veículo de amor ou de ódio. Os seres humanos é que têm que escolher como eles vão usar a internet. Meus filhos, eu falo agora com aqueles que são chamados de haters. Mas não só deste trabalho aqui. Haters tem todos os vídeos do YouTube, não tem? De todos os assuntos. Oh, meus filhos, não façam mais isso. Não façam discurso de ódio na internet. Isso é uma demonstração de ódio e de involução espiritual muito grande. Usem a internet para propagar o amor. Escrevam palavras que vai dar força, que vai trazer amor. Se for para atacar com ódio, não escreve nada, não. Porque vocês adquirem karmas quando vocês fazem isso. Porque a pessoa que lê fica com raiva. Tem gente que fica com raiva, tem gente que não. Tem gente que não liga, mas fica entristecido. E isso se cria karmas. Mesmo sem você conhecer a pessoa pessoalmente, se cria um cordão energético entre você e a pessoa que você está atacando, porque ela vai ler o seu comentário. Mesmo que ela não esteja vendo sua foto, mesmo que não tenha foto, mesmo que você não esteja sendo identificado, haverá uma ligação entre você e a pessoa. Sabe por quê? Porque quando você escreve, você emana uma energia. E isso passa pela internet, vocês sabiam disso? Essa energia, ela vai estar impregnada lá nas palavras que você escreveu. E quando a pessoa ler, a pessoa que você escreveu ler, essa energia vai ser emanada para ela e haverá uma ligação sua com ela, mesmo que você não esteja sendo identificado. Isso é energético, é espiritual. Imagine quantos você já ofendeu na internet e já escreveu. Imagine quantos karmas, quantos fios fluídicos ligados em você e nessas pessoas que você atacou. Faça o contrário. Escreva palavras de amor, que aí o fio energético vai existir, mas vai ser feito tudo de uma forma contrária, uma forma positiva. Vai ser emanado amor. E isso é muito bom. Em vez de adquirir karma, você adquirirá um dharma. Vai ser bom para o seu espírito. Propague o amor. Seja um propagador do amor, não do ódio. Nós queremos um mundo de paz e de regeneração. Nós queremos um mundo onde todos os irmãos estejam unidos, pensando diferente, mas unidos, se respeitando e se amando. Deem as mãos. Trabalhem pela paz, trabalhem pelo amor, trabalhem pelo progresso da humanidade. Chega de ódio nesse planeta, meus filhos. Chega de briga, chega de desavença. As exortações que os espíritos dão aqui, meus filhos, são necessárias. Às vezes parece que é grosseiro, mas não é não, filhos. É porque existem almas rebeldes que só vão ouvir desta forma. Não vão ouvir de forma amorosa. Infelizmente. E muitas das vezes nós, os espíritos e o próprio médium, tem que demonstrar algo que nem é, que não gosta de ser, mas tem que fazer. E fica mal depois. Nós também ficamos. Vocês acham que a gente gosta de dar bronca, de exortar? Nós não gostamos não, filho. Não gostamos não. Mas a rebeldia está muito grande. Nós queremos propagar o amor e a paz. Sejam a luz, sejam o amor, sejam a manifestação de Deus, sejam Deus em ação, sejam propagadores da luz. Vamos fazer desse planeta um planeta luz, um planeta de amor e fraternidade. E um contato com os nossos irmãos das estrelas, que são amorosos, e eles estão doidos para entrar em contato com vocês face a face. Não só em desdobramento ou em sonhos, mas face a face. Eles querem abraçá-los. Eles querem instruí-los. Eles querem trazer as boas novas. Eles querem que a sua tecnologia fique mais avançada. Eles podem ajudá-los a vocês terem uma tecnologia avançada. Não podem fazer isso agora, porque muitos usariam essas tecnologias para dominar, para guerras. Não. A tecnologia divina que vem do universo tem que ser usada para o progresso, para o bem-estar e para a qualidade de vida de vocês, para a felicidade, para a alegria, não para destruir. Meus filhos, fiquem na paz de Deus e do Mestre Jesus. Paz Santa Branca. Obrigado.